Acabou o sossego. Acabou a paz. DJ Pablo MG vai mostrar como se faz. DJ Pablo MG vai mostrar como se faz. Sente o grave. De médio, grave e agudo. Rajada de médio, grave e agudo. Junta todo meu irmão e sacode todo mundo. Junta todo meu irmão e sacode todo mundo. Toma seu mané, toma seu bobão. DJ Pablo MG, esse sim é sensação. DJ Pablo MG, trinca vidro e treme o chão. DJ Pablo MG, trinca vidro e treme o chão. E mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. DJ Pablo MG, tá ligado?